Reis da selva, reis do rap, ZURS. Aí, é a Zu, rapaz. Mais forte, mais animal do que nunca. Saca só. Sou um leão andando na savana, na selva de concreto, em meio ao drama. Sou fera insana, caçando grana, sombra e escuridão, versão urbana. Sou o perigo quando anoitece, eu sou a causa da sua prece. Eu sou aquele que prevalece, sou animal, ZURS. Flow selvagem, pode ter certeza. Rei da selva, respeite a realeza. Dominando a cena, eu viro a mesa, dilacerando hienas com extrema frieza. Garras te rasgam, justiça implacável. Exército animal é inigualável. Original, incomparável. A selva é nós, tá mais que notável. Sou um leão andando na savana, na selva de concreto, em meio ao drama. Sou fera insana, caçando grana, sombra e escuridão, versão urbana. Sou um leão andando na savana, na selva de concreto, em meio ao drama. Sou fera insana, caçando grana, sombra e escuridão, versão urbana. Nos chamam de reis da selva e é o que somos. E qualquer ameaça simplesmente devoramos. Confrontamos rap de baixa qualidade, aqui é alta definição. Alta qualidade, autoestima, autossuficiência. Se fosse automobilismo, seria o Senna. No céu uma constelação de estrelas. Se fosse futebol, a seleção brasileira. Num amistoso, não somos convocados, porque craques não precisam ser testados. O histórico comprova, confira meu currículo. Sinta minha aura, leão indestrutível. Insuperáveis, isso são reis. Intocáveis, fazendo suas próprias leis. E nesse time, só fica quem merece. Isso é irmandade, lealdade prevalece. Sou um leão, andando na savana, na selva de concreto, em meio ao drama. Sou fera insana, caçando grana, sombra e escuridão, versão urbana. Sou um leão, andando na savana, na selva de concreto, em meio ao drama. Sou fera insana, caçando grana, sombra e escuridão, versão urbana.